Nosso tema de hoje é amor incondicional. Amor incondicional, incondicional significa que não tem condições. Será que alguma vez nós sentimos esse tipo de amor por alguém, sem impor nenhuma condição? Porque as palavras são bonitas, né? Mas a gente tem que tentar entender elas e jogar dentro do nosso dia a dia. O que significa não colocar condições? Ou o que significa tentar entender o que é esse amor incondicional? Nas nossas relações, talvez influenciados assim pelos filmes, pelas novelas, nós ouvimos muito falar de amor, nós ouvimos muito falarem eu te amo. Então, às vezes, a gente copia, porque a gente acha bonito. Mas será que aquilo exprime realmente o sentimento que eu tenho? Ou mais do que o sentimento, a compreensão do que significa essas palavras? Eu digo isso porque é comum também a gente ver juras de amor eterno e pouco tempo depois um ódio quase na mesma proporção. Será que o amor verdadeiro, ele permite essa mudança se tornar algo tão diferente? Eu acho que não era amor. Era alguma outra coisa. Uma projeção, talvez, que a gente faça em cima da outra pessoa, idealizando, acreditando que ela seja, às vezes, a solução do que nós buscamos, dos nossos anseios. Então, esse incondicional, ele é bastante profundo naquilo que ele significa. Porque senão não poderia ser trocado dessa forma. Nós, dentro da nossa escala evolutiva, se a gente pega a história da humanidade, a gente vai ver que mudou muita coisa nos tempos. Não precisa voltar muito para trás, né? Nossa humanidade tem alguns milhares de anos, mas se a gente pegar algumas gerações para trás, as dos nossos avós, a gente vai ver que essa relação afetiva, ela já era diferente. Não que não houvesse amor, não estou colocando nesse sentido de comparação, mas assim na questão de demonstração de afetividade, era diferente. Principalmente para o homem. Talvez ele fosse um pouco mais reservado na questão de demonstrar. Então a gente percebe que está havendo uma evolução, mesmo que a gente ache o mundo terrível, caótico, mas está havendo uma evolução, nós estamos caminhando. Devagarinho, mas nós estamos caminhando. Dentro dessa visão de amor incondicional que eu disse que talvez a gente não conheça, na verdade, ou não sinta por ninguém dessa forma tão grande, o maior exemplo que nós temos entre nós são as mães. Não existe nenhuma novidade nisso que eu estou dizendo, mas é o amor mais próximo da incondicionalidade. Porque quando tu gosta de alguém, tem um médico que ele vinha aqui em Flores da Cunha, vinha porque não veio mais porque já faleceu, né? Ele veio dar palestra para nós quando a gente tinha outra sede, deu palestras na universidade, fez um seminário, e entre outras coisas ele falava dessa questão de projeção de amor. Que nós gostamos de uma pessoa por aquilo que ela nos representa ou nos devolve, o fator espelho, por aquilo que ela me dá de volta no que eu preciso. Então é por isso que eu gosto dela. E no momento que ela deixa de representar aquilo ou que ela deixa de fazer aquilo que eu espero, parece que o amor desaparece. Então essas nossas relações humanas são assim. Mas o amor de mãe não. O amor de mãe, ele é diferente. É claro que existem também exceções, mas nós não vamos falar das exceções porque senão é muito terrível. Nós vamos falar da funcionalidade verdadeira daquela mãe que se doa para o seu filho, que faz qualquer coisa por ele, que pensa primeiro nele, depois em si. Existem exemplos diversos e é muito provável que nós tenhamos esses exemplos dentro de casa. É bem provável. O maior exemplo que nós temos é Maria. A história nos conta que ela foi visitada por um anjo para anunciar para ela que ela receberia um filho. Um filho que seria Jesus. Foi ela que recebeu essa informação. É bem provável que José também tenha recebido, mas ele não entrou para a história. É a figura materna que se materializa dentro desse contexto. E nós sabemos um pouco da história de Maria e o que ela passou, o que ela fez e o que ela representa para todos nós hoje. Então, o quanto ela abriu mão de si por um amor a um filho. Quando a gente pensa em algumas histórias, a gente se sensibiliza porque a gente é tocado por isso. É por isso que eu digo que a gente vem evoluindo e talvez a gente não perceba porque a gente acaba contextualizando o nosso tempo sem perceber como é que era. E a mídia ela é toda muito romanceada, muito bonita. Então a gente acaba atropelando um pouco da história. Mas a gente vem realmente evoluindo nesse sentido ao ponto de ser mais humano. Pelo menos o sentido de humano deveria ser esse. Humanizar é se aproximar do outro e começar a exercer aquilo que Jesus tão bem colocou para nós em várias passagens que estão descritas ali no Evangelho. Ele não cansa de falar sobre amor. Ele não cansa de dizer que nós temos que fazer esse movimento de dentro para fora. Nós temos que fazer para o outro, sem nenhuma condição, sem esperar um retorno, sem querer que o outro haja da mesma forma como nós estamos agindo, ou que ele retribua, ou que ele reconheça. Ele nos pede incondicionalidade. Fazer por compreender que isso é o certo. Mas a gente ainda está caminhando. Outro dia até coloquei, acho que foi na terça-feira, coloquei que a gente lê muito no Evangelho sobre amor e sobre amar o próximo, amar o seu inimigo. E a gente percebe da grandeza e também da distância que nós estamos disso. Então, talvez a proposta seja: vamos amar os que estão pertinho de nós, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que a gente tem algum vínculo e que não é tão difícil assim a gente conseguir fazer isso. Mas também sem impor, sem querer um retorno, sem desejar alguma coisa, simplesmente pela compreensão, porque a gente está entendendo que esse é o caminho. O próprio Jesus fez isso, ele foi o exemplo. Ele veio numa época que era tudo bem mais difícil do que é hoje. E ele veio falando de amor. Ele virou o mundo de cabeça para baixo com a mensagem dele. Porque imagina numa época onde um império dominava grande parte do mundo através da força, através de perpetuar algumas tradições, uma religião que falava de algumas coisas que eram incompreensíveis ou não eram entendidas, não tinha sentido. E ele vem e começa a explicar sobre tudo de uma forma amena e clara. Então ele abriu para nós um novo tempo. É por isso que o nosso calendário começa a partir da vida dele, porque realmente ele foi um marco extraordinário. E nós precisamos estudar muito ele, para cada vez compreender mais o que significava tudo aquilo que ele nos disse. Mas a gente chega numa conclusão, quando a gente fala desse amor incondicional. Quem nos ama incondicionalmente? Não é a minha mãe, que pode até ser, mas não é o caso. É Deus. Deus nos ama de forma incondicional, porque Ele nos dá todos os dias novas oportunidades. Se Ele fosse pesar o que nós fazemos, de certo e de errado, se fosse Deus assim, humano, a gente não tinha mais chance há muito tempo. Mas Ele não faz isso. Porque Ele sabe que Ele nos criou, Ele sabe o que tem dentro de nós, Ele sabe que por mais tempo que leve, a gente vai chegar aonde a gente precisa chegar. E a gente só precisa é de carinho para entender. Um pouco de paciência, relevando os nossos erros, as nossas cabeçadas, as nossas insistências no erro, mas a gente vai chegar lá. Ele não tem pressa. Nós, às vezes, temos pressa com os nossos filhos, porque a gente tem a contagem dos anos, então a gente quer que, às vezes, eles sejam o que talvez eles nem estejam prontos para ser, mas a gente quer, a gente cobra. Deus não. Deus espera. Ele não só espera, como Ele dá todas as condições para a gente se desenvolver. De tempos em tempos, sempre vem alguma grande alma entre nós nos mostrar o caminho, nos dar alguma luz no sentido que a gente anda meio perdido. A maior delas foi aquele ali, foi Jesus. Essa representação que a gente tem ali em cima. Mas tem muitas outras. Tem personalidades, com certeza encarnadas hoje, que são luzes para nós, são faróis que nos guiam. A gente só precisa abrir os olhos e percebê-los. Porque a gente às vezes está seguindo gente errada. Exemplos errados. Nós temos que pegar o exemplo certo para começar a desenvolver o que a gente precisa dentro de nós. Então fica essa mensagem da minha parte hoje.